135-60, chame Turge, 1-18-6. 118-6, 135-60. Jet 6730, vetoração para sequenciamento, mantenha presente, prova limite ao localizador. Mantenha a prova, limite ao localizador, Jet 6730. Check. Feed it check. Lado. Passarei do check back. Duas milhas e sem prazo. Potássio 3560, continue a aproximação, reporte visual com campo. Vai reportar, são 3560. Colada 10, curva direita, na subida Sarbó, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbó, foi direto Elefa. Aciona 5511, controle 120, correção 119, decima 8, controle 198. A 3217, decolou 52, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Pushback. Salo Bruno, 03, pronto, puxa pela meta. 03, aguarde, 75 mais 2 minutos. Guardando 03. Para o táxi 352 no 9, o 4 a bordo. Alterna Aracaju, autonomia de 6 horas e 50 km. Pátio 3, pátio principal, segunda direita, via Indial, passeio do bonde da Gol, número 2, ponte espera, 2186, altímetro 1019, bom voo e boa tarde, 35219. Bom, número 2, pedindo voo, ponte espera, 2689, 785109. UF, desça para 4000 pés, QNH 1019. Autorizar a descida a 4000 pés, QNH 1019, ó, que tá bom. Trip 5241, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 126, decimal 0, trip 5241. 228, aeronave na escuta do controle Salvador, informa o Salvador ter a visão nos mínimos, sem chuva. Roger, go on 077, stand by. Exato, são 3217. Obrigado. Gono 399, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, até mais, obrigado. Objeto 6730 para o localizador, curva esquerda, proa 160, desça para 2000 pés, reporte habilizado. Esquerda 160, desça 2000, velho 6720. Estabilizado 4206. 4206, chame torre 118, desse momento. Boa tarde. Isso, 4206, continue a aproximação número 2 para pouso. 3190, assina identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH 1019. 050, chegada à mar, 1090. Já vai chamar o táxi do passarelo e será o próximo a ser liberado no 75 por mais um minuto. saída, ok, pra decolagem. Na Taxi Índia, a Taxi Juliet tá bloqueada, então você vai ter que aguardar onde está a aeronave pra não preterir a decolagem. Tango 3560, na 3560, livrou. 3560, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Reportando da Juliette, 3560. Baixado, travado, 4.5 milhas. Gente, azul 4206, continue a aproximação, aguarde pista livre. Obrigado. Só passar que eu tenho por controle, por favor, para poder estar informado que a operação está sem chuva nos mínimos. Também está no teto de 1900. Só confirmando o azul? É que foi passada a operação em Salvador nos mínimos sem chuva, porém o teto está de 1900 pés. Ok, gente, azul 4206. 2231, 51 a bordo. 4 horas de autonomia, Fernando Brasília. Tátio Indy Alfa, considero 286, altímetro 019, bom voo, pastor líder 231. 31, obrigado. Boa tarde, web 6720, continue a aproximação número 2 para pouso. Go 1077, airborne at 57, call 119 on the small 8, have a nice flight. 119 or 8, so long, go 1077. Authority Parsha Control, good afternoon. Go 1077, airborne. Go 1077, radar contact on the departure, cabin level 380, dial departure. IMC flight level 380, on the dial departure, go 1077. Tan 3217, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 251-3325, obrigado. E aguarde a autorização 35219. Meia 720, vento para check 1-0 graus, 1-0 nós. Aguarde a pista livre, check trem. Baixo travado, né? Tá 2 a. Azul 4206, sala 00, direito no 219. 219, obrigado. Web 6720, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 10 nós. Livre pouso, objeto 6720. Arquivo azul 4206, azul 4206. Azul 4206, via Alfa, reportante da Juliette, tem ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette, tem ingresso. 4206. Após a passagem do WebJet na curta final, a linha mantém, trip 5219. 55 com 118 a bordo, alterna Campinas, 2 horas e 59 de autonomia. Eita, Índia Alfa, modificada por 886, altímetro 1019, bom voo, 175. Eita, Índia Nova, Índia Alfa, 1019, modificada por 86, bom voo, 175. Obrigado, mano. Desça para 2 mil pés, autorizado final em LS, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, reportará estabilizado no localizador, tá? 2019. 2019, mesmo, né? Tô em Salvador, Papão, meu Oscar Tango, boa tarde. Boa tarde, Oscar Tango Golf. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Oscar Tango Golf. Trip 5219, livre decolagem 1-0, vento no 20 graus, 1-0 nós. Decolagem da 1-0. Foi 62, a minha saída aí. Gente, gol no 755, mantenha o ponto de espera. Oscar Tango Golf, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 1-0 nós, check 3. Pouso baixado, travado. Trip 5219, decolou 03, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, bom voo. On 1251, if enable 133.25, so go 1070. So departure to flight 219. Trip 5219, radio contact on departure, capital level 200, Alba departure. Alba departure, via Alba departure, trip 5219. Área do 2231, a linha mantém, pista 10. Se ligar aqui no sistema, eu chamo pra copa aqui, só um minutinho. Pegar a dona de que tá pronto, copa Recife 390, 1090. Autorizado, boa noite, 56 para Recife, na cidade do planeta, nível 390, aerovia Upperway 58, escola 10, curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5545, e o controle Salvador opera em 119, decimal 8. 14, uma boa tarde. Boa. Certíssimo, boa noite, 5-6, portão 02, estamos prontos, pushback. Passar 3 milhas e 5 braços. Passaria 2231 no livre da colagem 10, vento no 40 graus, 10 nós. Livre da colagem, passa dentro. Então 3190, ciente, continue a aproximação, guarde pista livre. Guarde pista livre, 3190. Eu vou aproximar de 3, tem o hangar dos correios. Tu vai ingressar na taxi alfa, pode aproximar de a taxi quilo, ingressando no 43. Atento ao possível balizador na posição. Inicialmente taxi alfa, à esquerda, após o taxi Quebec, quilo, do 43, vai ficar atento ao balizador, tenta correr. Perceptando o radial da saída Arbor. Zono 90, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 10 nós, check 3. Machado travado, livre pouso, pista no 0, tá 3190. Do 2231 no decolou 08, controle 1198, bom voo. 98, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, muito boa tarde, seu Kiko 545, sentido informação X-Way, autorização de Deus, posição 4-43. Tio 3545. Para Ilhéus, confirma o nível solicitado. 20. Gente, 120, está autorizado 3415 para Ilhéus, via Golf 677. Decolada 10, com curva à direita, após decolagem na subida Coral. Aciona transponder 5542, controle 119.8. Autorizado Ilhéus, 120, Golf 677, com preço da saída Coral, decolada 10, com curva à direita, controle 19.0, 5542 ao transponder, 35415. Correto, Felipe, 5415, no pátio 3, chame pronto, pushback. Mariano. Vou no 755 ali, mantendo no 0. No 90, solo 11, no direito no 219. Pode dar um desmate, tá? 3-1-0. Salvador, boa tarde, Altan 390, segura uma foto. 390, táxi via Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, tá 390. Alzeiro Tissu, boa noite para Lisboa. Pode levar o 350, sendo daí 1 minuto, copy. Até mais, 290, você tá vendo. Salvador, eu vou na 6112, fibra 195 para 150. Vou na 612, acende a indicação, autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 050, QNH 1020. 1025 mil, Mali, 6112. Voo no 755, decolou 013, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, 755. Controle, voo no 755. Voo no 755, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Sabe 360, na EL, voo 755. Salvador, passarido 2231, ao passar Momo, possibilidade de voarmos Barreira, senhor, direto? Tem a saída, passarido 2231. Confirme para o controle Salvador. Abatango Whisky Tango, irá prosseguir visar para Salvador? Tango autorizado subida para nível de voo 075, mantenha-se em condições visuais, QNH no 020. Autorizado, vai direto ao rotatório. Upper Zulu 10, frente ao Natal, November Tango Lima. After that, via Upper November 873, until install position. After install, according via flat plane route. Departure runway 10, after departure left turn. Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure. With Zipar transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition. Control departure frequency 119, decimal 8. And call code 5537. From the airspark level? 350 correct, over 022. Stand 10, come right for pushing taxi. Sente o número 2 e fala no tráfego que o preset é um transporte sem freio. Positivo. O número 2, puder acelerar um pouquinho. Positivo. Paredo 2231, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. Salvador, vem 143. Passaredo, gente, obrigado, boa tarde. Sonia 6143, acendo identificação, autorizada a chegada, bom, desça para nível de voo 080, QNH1020, reduz a velocidade para 250 nós, tráfego que precede é transporte de enfermo. Habitat, Uno 6192. Sente, Uno 755, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, Uno 755. Para o controle de Salvador. Acena identificação. November, acena identificação. Romeu, November, será November, acena identificação. Deixa o Skank Tango, desça para nível de voo 060.